A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais uma edição do programa A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Então, muito boa tarde, cara colega Eugénia, e vamos passar então aqui a fazer uma pequena entrevista relativa a esta grande visita de estudo. Para já, diz-me lá, este é o primeiro ano em que aconteceu esta visita de estudo a Paris? Não, de facto, este já, eu já perdi um bocadinho o conto, mas já é mais de 10 anos seguidos, não contando com a pandemia, obviamente, que vamos a Paris fazendo esta visita guiada e, para além de turística, cultural, principalmente. Muito bem. E quais foram as principais razões, ou são as principais razões, que vos levam, enquanto professoras, a empreender esta tarefa tão exigente? Olha, motivar para a aprendizagem da língua, da cultura francesa, depois promover e as atividades multiculturais e aprofundar conteúdos que lecionámos ou estaremos para lecionar. No fundo, também, de certa forma, premiar os alunos no sentido de visitarem in loco tantas coisas que eles ouvem falar nas nossas aulas e que imaginam, mas estar lá é completamente diferente. Claro, claro. E quantos alunos estiveram envolvidos este ano e quantos professores? Então, professoras, este ano foi o mundo feminino das professoras, fomos 4 professoras e alunos, 49 alunos. Muito bem. E quais é que foram os locais que visitaram? Consegues destacar algum ou... Olha, nem por isso? É assim, eles são todos tão importantes que eu acho que tenho que falar neles um bocadinho todos. Começando logo pelo primeiro dia, visitámos o Palácio dos Invalides, que é onde está o túmulo de Napoleão Bonaparte. Depois fomos ao Sacré-Cœur, aproveitámos também para visitar a Place du Tertre, que é a Praça dos Pintores. O Louvre, onde não pôde faltar a visita à Mona Lisa, é imperativo, e também aproveitar para eles entrarem um bocadinho mais em contacto com toda a arte egípcia, porque e com toda a envolvência que temos lá naquele grande museu, que vemos uma pequenina parte, pois claro. Também fomos à Torre Eiffel, subimos a Torre Eiffel de dia e tivemos a oportunidade de ir lá à noite para ver a Torre Eiffel toda iluminada. Fizemos o Bateau Mouche e, por último, no último dia, foi a Disneyland de Paris. Ora, foram os clássicos, não é? Sim, os clássicos, pontos, claro. E quais é que foram, quais é que consideras que são os principais benefícios deste tipo de visita de estudo? Olha, eu acho que nestas visitas de estudo, para além de todo o conhecimento que eles depois trazem, também conseguimos promover e desenvolver competências interpessoais, de relacionamento e até de comunicação. Também desenvolvemos a consciência de uma cidadania europeia, porque nós vivemos aqui num país que é pequenino e eles passam por Espanha, depois por França e chegam à conclusão que afinal estamos no meio da Europa, não é? No fim da Europa, e o nosso país parece tão grande, mas depois comparativamente com Espanha e com França não tem nada a ver. E de facto eles ficam maravilhados com toda esta envolvência europeia, que só conhecem muitas vezes dos livros. Exatamente, pelos livros, por aquilo que nós lhes vamos ensinando. Não é? São oportunidades para alargar horizontes, não é? Exatamente. E também um bocadinho para promover a responsabilização, não é? Porque nestas visitas de estudo há sempre regras a cumprir, sim, horários, a esse nível, sim, correu tudo bem? Muito bem, eles foram todos maravilhosos no sentido da responsabilidade, sempre a horas e de facto e tolerantes uns com os outros, tolerantes até connosco, porque devo dizer que nós perdemos-nos na Disneyland, vimos-nos aflitos, perdemos-nos, e no Louvre também, as professoras perderam-se, lá está, eram só mulheres, pronto, não sei se por isso, e eles foram muito tolerantes connosco e portanto eu acho que também desenvolvemos todas essas capacidades que são importantes no dia-a-dia. Claro, claro. E o que é que podes deixar como mensagem a pais e alunos que estejam a pensar participar no futuro numa visita de estudo a Paris? Porque, se bem percebo, se calhar no próximo ano tornará a haver oportunidade. Sim, para isso. Vai estar com certeza no plano anual de atividades novamente. E aquilo que eu posso dizer é que posso falar pelos meninos, aquilo que eles me diziam este ano, por acaso foi ótimo ouvir isso da parte deles, é que eu fiz com que os seus sonhos acontecessem, que era principalmente ver a Torre Eiffel e estar na Disney, e houve meninos que me chamavam a fada madrinha, e eu achei isso maravilhoso, nunca me tinha acontecido, e pronto, e enchei-me o coração com essas palavras, e portanto, se tiverem a oportunidade os pais, porque eu sei que é uma viagem que é um bocadinho cara, não é? Dispendiosa, não está ao alcance de todos, com grande pena minha, porque o que eu gostaria era que todos os meus alunos de francês de nono ano pudessem partilhar esta experiência, mas os pais que puderem, eu acho que sim, que devem proporcionar aos filhos, porque não é a mesma coisa irmos em grupo do que irem depois com os pais, é totalmente diferente, claro, é verdade. Ganham-se também outras coisas, claro. Sim. Indo em grupo, É o companheirismo, é o sentido de responsabilidade, que é diferente, porque sabem que têm de cumprir, porque deixa de ser o eu para sermos um nós, não é? Eu faço-lhes sempre ver isso, que a partir do momento que saímos aqui da Oliveira, deixamos de ser eu para sermos nós, porque tudo aquilo que nós fizermos não pode ser no singular, tem mesmo que ser no plural, porque senão, se alguém se atrasa, se um se atrasa, todo o grupo se atrasa. E eu acho que eles percebem muito bem tudo isso. Nestas viagens, de facto, eu dou-me conta que às vezes tenho uma ideia que eles há ali uma certa irresponsabilidade e maturidade, mas parece que crescem durante esta viagem, eles de facto crescem. Acusam a responsabilidade. Certo, certo, mesmo isso. Olha, Eugénia, e uma mensagem, tens assim alguma mensagem final que gostasses de deixar? Agradecimentos? Sim. Alguma palavra especial? Claro que sim. Em primeiro lugar, às colegas que me acompanharam, que foram também. Quem foram? Olha, foi a Emília, a professora Emília de francês, a professora Cristina também de francês e a professora Helena de educação especial. Portanto, elas foram maravilhosas, estiveram sempre lá para me apoiar em tudo o que foi necessário. Depois há a direção, que sem eles também isto não seria possível, nomeadamente o nosso diretor, que está sempre acessível e disponível para nos deixar ir. E depois também a alguns fornecedores da escola, nomeadamente a cooperativa, o Intermarché, os armazéns à Monteiro, as frutas Brito, a empresa Sequeira e Sequeira, que nos ofereceram bebidas e também, já me estava a esquecer, alguns pais que também foram maravilhosos, que nos ofereceram comidinha, que nos deu muito jeito lá em Paris. Sim, olha, ainda bem que a comunidade também acarinhou. Sim, também se envolve, toda esta comunidade se envolveu e muito bem. De facto, só tenho a agradecer. Ok, olha, muito obrigada, Eugénia, por teres vindo aqui ao nosso programa. Sempre que houver oportunidade ou te lembres de alguma coisa que gostasses de ver divulgada através da Rádio Boa Nova e através do nosso programa, serás sempre bem-vinda e muito obrigada. Muito obrigada eu por este convite que aceitei com todo o gosto e todo o prazer. Obrigada. Até à próxima. Até à próxima. Yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances. Finessing on them with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan with my accountant lives, in fact, I'm down in this. You say with my boo, babe, tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy your Westie world with my base stuff. I know that it's good, won't you sit it on my taste buds? I get way too petty, won't you let me do the extras? Pull up on your block, then break it down, we playing Tetris. AM to the BM, BM to the AM phone. Eat up your per diem, you just gotta hate them phone. If I quit your BM, I still rock Mercedes phone. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Tell them be humble. Hold up. Sit hold down. Hold up. Be humble. Hold up. Sit down. Sit down. Be humble. Hold up. Sit down. Hold up. Be humble. Sit down. Hold up. Be humble. Hold up. Sit down. Hold up. Be humble. Hold up. Sit down. Sit down. Be humble. Hold up. Hold up. Sit down. Hold up. Be humble. Hold up. Sit down. Hold up. Who that I'm thinking that he frontin' on that man. Get the off my stage. I'm the Sandman. Get the off my. Hey, that ain't right. I make a play blowing up your whole life. I'm so, so sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro with your pride. Show me something natural, I wanna feel some stretch marks. Still take you down right on your mama couch in polo side. Hey, this is way too crazy, hey. You do not amaze me, hey. I blew cool from AC, hey. Obama just paced me, hey. I don't fabricate it, hey. Most of y'all be faking, hey. I stay modest about it, hey. She elaborated, hey. This that great Poupon, that Avion, that TED Talk. Watch my soul speak, you let the meds talk. Ay, if I kill an it won't be the alcohol. Ay, I'm the realest after all. Tell them be humble. Hold up. Sit down. Hold up. Be humble. Hold up. Sit down. Sit down. Be humble. Hold up. Tell them sit down. Hold up. Be humble. Hold up. Sit down. Hold up. Be humble. Hold up. Sit down. Hold up. Be humble. Hold up. Sit down. Be humble. Holla, sit down. Be humble. Holla, sit down. Holla. Boa tarde, caros ouvintes. Acabámos de ouvir Humble. Mas antes de passarmos a falar do artista e da música, desta vez não estou aqui com o Martim, mas estou aqui com o João Mário, que estou já de volta. Estou de volta. E também estou aqui com o Sebastião. Boa tarde. Este Sebastião está aqui. Sebastião está aqui contra a vontade. Está aqui quase refém. Para quem já conhece a música, provavelmente pelo nome, deve lá ter chegado, mas hoje vamos falar do Kendrick Lamar. Kendrick Lamar é um rapper e compositor que se tornou uma das vozes mais proeminentes no hip-hop ao longo da última década. Conhecido por suas letras introspectivas e comentários sociais, o Lamar lançou vários álbuns aclamados pela crítica, incluindo Good Kid, Mad City, To Pimp a Butterfly e Damn. Dele. É o teu favorito, Sebastião? É o meu favorito. Portanto, como eu tinha dito, a música que acabámos de ouvir foi Humble. Esta foi lançada em 2017, juntamente com o álbum Damn. Sim. É outra faixa marcante de Lamar. É das mais conhecidas, aliás, na altura em que saiu, eu lembro-me dela estar em todo lado. Esta música tem uma batida assim mais forte, letras mais agressivas até. Sim. Que está ali sempre tum, tum. Esta música aborda temas de poder, sucesso, humildade, porque a música, a tradução do título é Humble, que é humilde. Para ser mais humilde, exato. Ou seja, com o que tens, continua a ser humilde. Ele conquistou aquilo tudo, mas mesmo assim continua a ser humilde. É isso mais ou menos que ele quer passar com a música. Sim, até o começo, nobody pray for me. Ou seja, ninguém reza por mim. Estou aqui sozinho. Self-made man. Exato. Sim. O Kendrick Lamar é a figura de rap contemporâneo. Ele foi o que criou toda a gente. É quase como o Big nas destas alturas. Houve uma época que o J. Cole esteve ali, equivalente com o Kendrick Lamar, mas notou-se claramente que o Kendrick Lamar manteve-se neste rap contemporâneo, e o J. Cole. Exato, o Kendrick lança hits até hoje. Exatamente. Esta música Humble, ela foi o seu single número 1, que acabou por lhe ganhar um Billboard Hot 100. Portanto, a segunda música que vamos ouvir é também das mais conhecidas, se não a mais conhecida, aliás, que é mais icónica mesmo, é Alright. Esta foi lançada em 2015 com o tal álbum que o Sebastião e o João Mário tanto gostam, que é Tupimpa Butterfly. Sim. Ainda assim, acho que Humble é mais conhecido. Será? Sim, mas não deve ser. Eu sinceramente ouvi recentemente Damn, na verdade ouvi há 2 dias. E eu prefiro bastante Tupimpa Butterfly. Sim, sim. E Good Kid, M.A.A. City também, Andrea, que é melhor. O Tupimpa Butterfly até aborda questões mais políticas e sociais. Por exemplo, aqui no All Right é diretamente relacionado com brutalidade da polícia, racismo. Sim, E mesmo assim encoraja as pessoas a ficarem otimistas com o mundo. Ou seja, há tanta coisa para eles não ficarem otimistas, mas mesmo assim ela diz: vamos ficar bem com mesmo isto tudo, sim, acontecendo, sim. Vamos ficar bem. E também outras músicas como The Blacker The Berry, não sei se conheces. Pelo nome não vou lá. Ok. É também muito inspirada numa música de Tupac, porque Tupac era uma grande figura para ele, e ainda é. Na verdade, se vocês ouviram o álbum To Pimp a Butterfly, ao longo pronto, ok, ele vai falando, vai fazendo poema ao longo do álbum. E no fim, na verdade, até a última música, no fim, é uma entrevista com o Tupac. Ah, isso é fixe. Obviamente ele está morto, mas ele pegou numa entrevista, partes do som de uma entrevista. Ou será que não? Acho que está mesmo morto. Sim, acho que sim. Pegou em partes de uma entrevista que o Tupac tinha feito e fez as suas respostas para juntar com as respostas do Tupac. Foi bom aqui termos trazido o Sebastião, que ele gosta muito de hip hop, tanto contemporâneo como mais antigo. Sim, então mais ele consegue nos trazer assim mais coisas. Comecei agora a explorar há meio ano, mas gosto muito. A terceira música que vamos ouvir será Pride, também muito conhecida. Aliás, nestes últimos anos, especialmente o início da música tem sido muito popularizada pelo TikTok. Acho que escusamos dizer que as músicas são conhecidas, porque literalmente todas as músicas do Kendrick Lamar são conhecidas. Eu acho que não há dúvida quando se diz que ele é o maior rapper contemporâneo. Sim. Não há dúvida. É o GOAT da nossa geração. É o Cristiano Ronaldo do rap contemporâneo. Sem dúvida. E exatamente. Acho para mim foi o Big U Tupac, ou para mim o Kendrick Lamar, sem dúvida. Portanto, esta música Pride veio com o álbum Damn. É uma faixa mais introspectiva, que explora temas de autodúvida, culpa e busca por paz interior. A música apresenta uma batida mais suave, uns vocais mais assombrados, que acrescentam a... Pois, porque é mais sobre orgulho. Exato. Não é tanto sobre humildade, mas o orgulho. Isso, obviamente, também é um sentimento mais... É um aspecto mais interior, sim. Sim, um sentimento mais suave, um sentimento mais puro, de alguma forma. Sim. As letras que ele traz nesta música são provocadoras e emocionantes, tornando Pride uma das faixas mais marcantes de Damn. Aliás, é a primeira, não é? Do álbum. É logo assim que começa. Não. Oh, Paulas. É no meio. E é no meio. É no meio. Mas há uma coisa interessante, não sei se sabem. Damn dá para ouvir ao contrário. Sabiam? Dá para ouvir ao contrário? Sim. Traz para a frente. Sim, a nível de músicas. Podes começar pela última. Ah, ok. E acabar na primeira. E continuam com a mesma linha. Não é a mesma linha, se calhar até melhora. Yeah. O Kendrick Lamar já disse em entrevistas que te sugeriu que é suposto ouvir ao contrário. Ok. A quarta música que nós vamos trazer, Money Trees, é do álbum Good City. Good Kid. Good Kid, Mad City. E esta música tem uma participação especial do J-Rock. E tem uma vibração mais nostálgica, mais descontraída. Ele explora de certa forma temas de ambição, sucesso, dificuldades de crescer em um ambiente difícil. Portanto, é mesmo o que o título diz: é árvores que geram dinheiro. Ele quer a fortuna, quer sucesso mesmo. É exatamente isso. Isto aqui também é uma das favoritas dos fãs, é super conhecida. Money Trees é uma das minhas preferidas. Money Trees é uma das melhores músicas do Kendrick Lamar, sem dúvida. Ele diz uma coisa interessante. não sei o que é que tu vais dizer como homem de economia. Eu deixo-te, deixo-te. Turn a dollar to a million and we'd all be rich. Traduz isso para os nossos ouvintes. Ou seja, eu espero que um dólar se transforme em um milhão e assim nós ficamos todos ricos. Quer dizer, com isso, Ricardo? É claro que é money um trees, bocadinho economicamente trees. Errado, mas... Ai, não é? Árvore de dinheiro, money trees. Alguém tem disso não, o conceito de inflação, ó, Kendrick. Mas ele não vive em Portugal, por isso acho. Pronto, por fim, temos uma música mais recente. É das minhas favoritas. É N95, é N95. É do novo álbum, o mais recente dele. Sim, é do Mr. Se não a música mais famosa desse álbum. É capaz. É um ser, Big Steppers. Sim. Mr. Moreland is Big Steppers. Yes. Aqui nesta música, ele fala mais da pandemia em si. É uma música bem mais politicamente carregada. Foi lançada em 2020, portanto, na altura da pandemia. Ela tem uma batida mais sombria, minimalista, mas as letras abordam temas assim de corrupção, desigualdade social, o impacto da pandemia nas pessoas e sobretudo na relação que ele tem com a mulher. Ou seja, para o Kendrick, esta altura da pandemia foi sem dúvida sombria. Pronto, ele escreveu um álbum nessa altura, mas dá para ver que ele estava afetado com as circunstâncias em que estava a viver. E uma coisa muito interessante no Kendrick são os próprios videoclipes. Apesar de não ser o mais importante das músicas em si, os videoclipes, aquilo parece arte. Eu por acaso quando ouvi, não sei se devem ser beats, não, que é uma vibe. Sim, a música, sim. Eu ouvi o... Na verdade foi a única coisa que eu vi o videoclipe. Eu fiquei tão confuso. Vocês sabem como é que é? Aquilo é um bocado poético. É ele numa igreja. Ele numa igreja, tipo sozinho, e depois no meio de um prado. Eu tipo fiquei, what? O que é isto? Aqui no N95, ele está numa cama com uma mulher. E no telhado. E depois o quarto é todo cheio de cruzes de Jesus. Isso. Eu estou a falar de uma forma superficial, porque não é preciso ver assim tão profundamente para encontrar significado nos videoclipes. Mas eu recomendo mesmo em ver os videoclipes. Sim, as músicas dele e os. Vão aparecer alguns rabiosques. Claro, é rap normal. Principalmente os videoclipes mais antigos. Esses sim. Sim, eu também já é noivado, não sei se sabem. Deixa eu aproveitar, não é? Há um crescimento e uma maturidade que foi aumentando, não é? Sim. Ao longo dos anos. Como toda a gente. As músicas dele e os videoclipes são carregadas de significado, carregadas de metáforas, de críticas à sociedade, de críticas políticas. E então esta N95 é das que mais marca nesses aspectos. Olha as críticas que ele faria se vivesse em Portugal. Assim, se formos falar mais no geral, na música em si de Kendrick Lamar, ele tem letras mais pensativas, comentários poderosos e ele tem o seu estilo único. Sim. Ele fez o estilo. Exato. É isso que o destaca mesmo. É isso que destaca. E a voz dele, nunca ouvi ninguém com a voz, sim. A voz ele faz. É uma voz que tu, à partida, tu ouves a falar e pensas, isto aqui é uma voz meio esganiçada. Sabes logo que é ele. Mas ele usa de uma forma. Ele usa a forma. Ele espreme a sua voz de uma forma absurda. E depois, às vezes, como quando ele faz deliberadamente sons mais agudos, às vezes ele até finge chorar em algumas músicas, não sei se. Ele mete onomatopeias no meio da música, às vezes manda uns berros. Sim, sim. A criatividade dele é o que faz a música dele. Exato. É excelente. Ele criou o rap contemporâneo. Ele não faz parte, ele criou. É mesmo isso que o torna o mais famoso. É isso que o destaca, na indústria. Portanto, foram estas as músicas que trouxemos hoje. Viemos aqui falar um bocadinho mais do Kendrick Lamar, um bocadinho mais do seu estilo. Espero que tenham gostado. Terminamos agora aqui com uma breve curiosidade, que é o primeiro álbum do Kendrick Lamar, o Section 80. Acho que é esse. Section 80, yeah. O Section 80 foi escrito inteiramente na cozinha da mãe dele. Fogo. Conseguimos ver a evolução do homem. Agora ele escreve num estúdio. Num estúdio profissional. Claro, então é isso. E tem. Eu acho que ele não escreve tudo sozinho. Ele não tem ghostwriters. Ele, na verdade, teve várias vezes. Ghostwriters são escritores Sim. Fantasma, ou seja, os escritores escrevem as músicas por ele. Ele sempre mandou vir com isso, ele nunca concordou. Ele escreve mesmo ele por ele. Provavelmente escreve tudo sozinho. Esperemos que tenham gostado aqui do Kendrick Lamar. Espero que gostem pelo menos de uma música das que mostramos aqui e das que vamos mostrar. Se já conheciam, perfeito, podem ter aqui aprendido alguma coisa. Se não conheciam, experimentem, é claro. É para isso que serve esta rubrica, para vos mostrar novas coisas, para vos tentar mostrar vários estilos de música e tentar tornar tentar tornar-vos musicalmente mais cultos, acho eu. Dizer também é que o Kendrick diz que foi muito influenciado, quem diria, pelo Tupac, pelo Biggie, pelo Jay-Z, pelo Nas e o Eminem. Claro, tem essas raízes. Sim. E na verdade o produtor dele, e acho que quem o descobriu, quem o revelou, foi o Dr. Dre. Dr. Dre que é famoso por revelar artistas incríveis, por exemplo, o Eminem. Sim, foi ele que carregou o Eminem. Isso, e ele também. O Kendrick. O Eminem deve-lhe a vida. Ah, sem dúvida. E também o Dr. Dre também estava a passar por momentos difíceis, e também foi o Eminem que fez uma grande parte do dinheiro para o estúdio dele. Tanto na apresentação do Super Bowl, foi que em 2021 que apareceu o Dr. Dre, o Snoop Dogg, Kendrick, sim, Eminem. Ah, foi excelente. É uma foi cena o melhor incrível. De longe. Lembras-te? Lembro. Lembra? Eu até mostrei, na aula. Yeah. Pronto, é isso. É assim que terminamos a nossa rubrica. Beijinhos. Esperamos que tenham gostado e se calhar voltamos cá, não é? Beijinhos e abraços, telespectadores. Pode ser que estejamos aqui na próxima semana todos. Então, com o Martim também. Como diz o Kendrick Lamar. Como diz o Kendrick Lamar, be humble. E citão também. Citão isso. Me and my niggas tryna get it, ya bitch. Yeah, bitch. Hit that house, yeah, bitch. Tell me, is you with it, ya bitch? Yeah, bitch. Home invasion was persuasive. What's persuasive? From 9 to 5, I know it's vacant, ya bitch. Yeah, bitch. Dreams of living life like rappers do. Like rappers do. Back when condom rappers wasn't cool. They wasn't cool. I fucked Shireen and went to tell my bros. Then Usher Raymond let it burn came on. That burn came on. I saw all that night rhyming, ya bitch. Yeah, bitch. Park the car, then we start rhyming, ya bitch. Yeah, bitch. The only thing we had to free our mind. Free our mind. Then freeze that verse when we see dollar signs. You looking like an easy come up, ya bitch. Yeah, bitch. A silver spoon, I know you come from, ya bitch. Yeah, bitch. And that's a lifestyle that we never knew. Go at a revenue for the revenue. And go Holly Berry or hallelujah. Pick your poison, tell me what you do. Everybody go respect the shooter, but the one in front of the gun lives forever. The one in front of the gun forever. And I've been hustling all day, this away, that away, through canals and alleyways, just to say, money trees is the perfect place for shade, and that's just how I feel. Nah. $8 might just fuck your main bitch, that's just how I feel. $8 might say fuck the niggas that you game with, that's just how I feel. Nah. $8 might just make that lane switch, that's just how I feel. Nah. $8 might turn to a million and we all rich, that's just how I feel. Dreams of living life like rappers do. Like rappers do. Bump that new E-40 at the school. Way at the school. You know big ballin' with my homies. Earl Stevens had us thinking rational. Thinking rational. Back to reality, we poor, ya bitch. Yeah, bitch. Another casualty at war, ya bitch. Yeah, bitch. Two bullets in my Uncle Tony head. My Tony head. He said one day I'll be on tour, yeah, bitch, that Louis burgers never be the same, won't be the same, won't be the same. A Louis Belder never ease that pain, won't ease that pain, won't ease. But I'ma purchase when that day is jerking, day is jerking, pull off at churches with Pirelli skirting, Pirelli skirting, gang signs out the window, yeah, bitch, yeah, bitch, hoping all of them offend you, yeah, bitch, yeah, bitch. They say your hood is a pot of gold, a pot of gold, pot of and gold. We go crash it when nobody's it's home. Holly Berry or hallelujah, pick your poison, tell me what you do. Everybody go respect the shooter, but the one in front of the gun lives forever. The one in front of the gun forever. And I've been hustling all day, this a way, that a way, through canals and alleyways, just to say money trees is the perfect place for shade, and that's just how I feel. Nah, nah, ain't dollar might just fuck your main bitch. That's just how I feel. Nah, ain't dollar might say fuck them niggas that you game with. That's just how I feel. Nah, nah, ain't dollar might just make that lane switch. That's just how I feel. Nah, ain't dollar might turn to a million and we all rich. That's just how I feel. Be the last one out to get this dough. No way, love one of you. Head hoes, no way. Hit the streets, then we break the code. No way, get the brakes when they on patrol. No way, be the last one out to get the dough. No way, love one of you bucket head hoes. No way, hit the streets, then we break the code. No way, get the brakes when they on patrol. No way. Imagine rock up in them projects where them niggas pick your pockets. Santa Claus gon' miss them stockings. Liquor spilling, pistols popping, baking soda, Yola whipping. Ain't no turkey on Thanksgiving. My homeboy just domed a nigga. I just hope the Lord forgive him. Pots with cocaine residue. Every day I'm hustling. What else is a thug to do when you eat cheese from the government? Gotta provide for my daughter and them. Get the fuck up out my way, bitch. Got that drum and I got them bands just like a parade, bitch. Drop that work up in the bushes. Hope them boys don't see my stash. If they do tell the truth, this the last time you might see my ass. From the gardens where the grass ain't cut, them serpents lurking blood. Bitches selling pussy, niggas selling drugs, but it's all good. Broken promises, steal your watch and tell you what time it is. Take your J's and tell you to kick it where a falaka is. In the streets with a heater under my dungarees. Dreams of me getting shaded under a money tree. Holly Berry or Holly Blue. Pick your poison, tell me what you do. Everybody go respect the shooter, but the one in front of the gun lives forever. The one in front of the gun forever. And I've been hustling all day, this a way, that a way, through canals and alleyways, just to say money trees is the perfect place for shade. O título do livro que a Matilde nos apresenta hoje é A Despedida de Ulisses, escrito por Francisco Moita Flores. Este título pode sugerir-nos um regresso à personagem da antiguidade clássica bem conhecida, Ulisses. Porém, o autor transporta-nos a um passado bem recente e que está na memória de todos, o tempo da pandemia vivido por causa do Covid-19. Enclausurados pela polícia sanitária, tornámo-nos atores e espectadores desse psicodrama vertiginoso. O livro que vos apresento hoje está relacionado com a pandemia que há cerca de 3 anos se apoderou da nossa liberdade. Para muitos, não só se apoderou da liberdade, como também se apoderou dos entes queridos. Muitas vidas foram ceifadas sem que nada pudéssemos fazer. Tempos tempestuosos que nunca pensámos ver fora dos livros de história, mas que, sem que esperássemos, se apoderaram de nós. A Despedida de Ulisses, de Francisco Moita Flores, é o livro que vos apresento hoje. Francisco Moita Flores é reconhecido do público pela sua obra literária e pelo seu trabalho como dramaturgo para a televisão, cinema e teatro. Considerado pela crítica como o melhor argumentista do país, foi distinguido em Portugal e no estrangeiro pela qualidade da sua obra. Foi condecorado pelo Presidente da República com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante pela carreira literária e pública. Março de 2020, Ulisses conta os dias para se reformar do Ministério e se dedicar à sua paixão, a pintura. No dia tão esperado, tudo fecha e o país passa a viver entre a pandemia e o lírio político e mediático. Que raio de ideia foi esta, quando se soube que a pandemia estava prestes a chegar, desvaziarmos os supermercados de papel higiênico e latas de atum? Que susto foi este que nos levou a confundir uma doença respiratória com um desarranjo intestinal? Vivemos dias de delírio. Durante muitos meses fomos interditados ao toque, ao beijo, ao abraço. apenas ligados aos ventiladores da esperança para que o pesadelo terminasse. É certo que trouxe dor e sofrimento, luto e inquietação, mas também é verdade que nos ofereceu dias onde escutámos e acreditámos nas coisas mais disparatadas. Pior do que o intempestivo assalto às prateleiras do papel higiênico. Nunca como neste tempo de transtorno se percebeu como a informação espetáculo não coabita pacificamente com o conhecimento. Alimenta-se de poeira, ignorante tempestade, olha a espuma das ondas sem vislumbrar a grandeza dos mares. Enclausurados pela polícia sanitária, tornámos-nos atores e espectadores desse psicodrama vertiginoso que nos remeteu para estudos e perícias paridas pelo diabo, presos aos saberes de gente especializada em saber não especializado. Escrevi este romance através dos medos que nos têm atormentado durante a clausura forçada a que estivemos obrigados, submetidos aos caprichos de deuses, de vendedores de banha da cobra, de sábios e de sabichões que desfilaram nos ecrãs de notícias. Os protagonistas, Ulisses e Florência, são um bocadinho de todos nós. Apimentei-os com salpicos de loucura que o confinamento nos trouxe. Foram contínuos, mais tarde promovidos a assistentes operacionais, pais de 3 filhos, 50 anos de comunhão, de ternura e quesílias que, tal como nós, viveram a ser apantados com as notícias e milagres, diz o autor. Para mais informações sobre o livro, consulte ub.pt. Boas leituras. O tema político trazido pela Mafalda para o programa de hoje é a eventual dissolução da Assembleia da República, nomeadamente as intervenções do Presidente da República relativamente a este tema. Dissolve ou não dissolve? Eis a questão. No cenário político em que vivemos, será que existem condições para a dissolução? Eis as reflexões trazidas até nós pela voz da Mafalda. Hoje falo de um tema que já mencionei em várias crónicas, dizendo sempre que seria tema para uma próxima. Bom, hoje é esse o dia. O dia em que falo da possível dissolução do Parlamento Português e das últimas comunicações do Presidente da República. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou no passado dia 21 que a dissolução da Assembleia da República seria uma má notícia, mas sublinhou que, às vezes, tem de haver más notícias. Se tiver de haver, que seja o mais tarde possível, referiu. Em Braga, no encerramento da iniciativa Millennium Talks, Marcelo considerou importante não introduzir fatores de instabilidade, imprevisibilidade e insegurança, sobretudo numa altura em que o Plano de Recuperação e Resiliência, o tão famoso e aclamado PRR, está em curso e o Portugal 2030 está em fase de arranque. Nesse sentido, apelou aos responsáveis políticos de todos os lados para fazerem tudo o que puderem no sentido de garantir estabilidade no país. Todos nós agradecemos, agradecem os cidadãos e agradece o Presidente da República que fica dispensado de uma decisão que é sua e só sua, afirmou. Ao invés, seria uma má notícia, e nós normalmente dispensamos as más notícias, o ter de introduzir um fator adicional político complementar a meio deste período de execução de fundos e de enfrentamento da situação económica e financeira existente, referiu. No entanto, logo a seguir, o chefe de Estado admitiu que, às vezes, tem de haver más notícias. O ideal é que não haja, disse. Se tiver de haver, que seja o mais tarde possível com o mínimo de custos em termos de instabilidade, e o mais próximo possível da transição que, em qualquer caso, poderia, se fosse essa a vontade do bom português, ocorrer, acrescentou. Marcelo admitiu que, em caso de descontinuidade do poder político, há matérias em que deveria haver pactos de regime para que a todo momento fosse possível, junto de cada decisor político, em cada instância de poder, haver um decisor sombra para o caso do primeiro ser substituído pelo segundo. Bom, claramente que a dissolução do Parlamento seria uma notícia péssima para o país, um cenário que realmente não desejo. Primeiro porque nos encontramos numa situação de crise económica que seria agravada pelas despesas de campanha. Depois, porque tem algum receio dos resultados eleitorais que poderiam surgir. Já afirmei há uns tempos que, neste momento, não vejo ninguém capaz de constituir uma oposição forte ao governo atual e digo sem considerar as minhas preferências políticas. Vejo um PSD ainda muito verde, um Chega extremamente extremista, passa a redundância, um CDS insistente, uma iniciativa liberal demasiado liberal e os restantes partidos não têm a expressividade suficiente para poderem constituir governo. Portanto, a haver uma dissolução, maioria absoluta não teremos, o que também não é necessariamente mau. Resta saber quais seriam as possíveis coligações a serem feitas. De facto, o que é certo é que o governo não está nas suas melhores fases, aliás, já há algum tempo, mas parece-me ainda prematura considerar a sua dissolução e acho que deveríamos sim optar por uma renovação ou remodelação dentro do governo existente. Aguardaremos. All's my life I has to fight, nigga. All's my life I Hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Scheming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in a twilight. With pretty pussy and Benjamin is the highlight. I tell my mama I love her, but this what I like. Lord knows, 20 of them in my Chevy. Tell them all to come and get me, reaping everything I sow. So my karma come in heaven, no preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster, in silence for the record. Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my face this all day. Won't you please believe when I say, when you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, when they kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. Right. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Alright, do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. What you want? You a house, you a car, 40 acres and a mule, a piano, a guitar, anything. See, my name is Lucy, I'm your dog. Motherfucker, you can live at the mall. I can see the evil, I can tell it. I know it's illegal, I don't think about it. I deposit every other zero, thinking of my partner. Put the candy, painting on a Rico, digging in my pocket. In a profit, big enough to feed you. Every day my logic, get another dollar just to keep you in the presence of your Chico. I don't talk about it, be about it. Every day I seek you. If I got it, then you know you got it. Heaven, I can reach you. Pet dog, pet dog, pet dog, my dog, that's all. Big back and chat, I trap the back for y'all. I rap, I black on tracks, so rest assured. My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know, we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, when they kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Agora vamos ouvir uma exposição do José Ribeiro sobre a tecnologia verde e as suas vantagens e sobre a necessidade de consciencialização dos governos e das instituições a fim de haver uma alteração dos comportamentos ambientais visando a preservação da natureza. Olá a todos! Hoje venho falar-vos sobre a tecnologia verde. O uso de tecnologia verde agrupa benefícios para as empresas, funcionários, consumidores e o meio ambiente. Desde a fabricação até o descarte, itens tecnológicos demandam alta quantidade de energia, além de muitos serem compostos por materiais que não podem ser reaproveitados. Alguns inclusivos são tóxicos e potencialmente perigosos para a saúde dos trabalhadores, que atuam em sua produção e para os clientes que os adquirem. Voltados para a sustentabilidade, produtos verdes são forjados a partir de matéria-prima e processos de menor impacto ambiental, com maior eficiência energética e menor geração de resíduos. A tecnologia verde define o desenvolvimento, fabricação e descarte de solução de acordo com o seu impacto sobre os ecossistemas terrestres. Engloba produtos como tecnologia arregada e processos a exemplos das dinâmicas que entregam a área de tecnologia da informação TI. Assim, tanto é assim que o principal movimento que tem dado visibilidade a esse campo é o chamado T-Verde, conhecida também como Green IT, em inglês. A mobilização visa diminuir o impacto ambiental mediante a fabricação e o consumo de recursos tecnológicos, Para tanto, é necessário conscientizar governos, organizações e indivíduos a fim de que percebam os efeitos adversos do consumismo e processos de baixa eficiência energética, resultando em uma mudança em seu comportamento. Na política internacional, a Beatriz traz-nos hoje a notícia da transferência forçada de crianças ucranianas para a Rússia. O Conselho da Europa considera estas transferências equiparadas a genocídio, segundo os critérios definidos pela Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, 1948. De facto, estas deportações têm um único objetivo: aniquilar a identidade ucraniana. As transferências forçadas de crianças ucranianas para a Rússia equivalem a genocídio, segundo o Conselho da Europa, numa resolução adotada, no dia 27 de abril, pela Assembleia Parlamentar, que reúne representantes de 46 países, entre eles Portugal. A prova documental desta prática corresponde à definição internacional de genocídio, indicou em comunicado o Conselho da Europa, após a votação do texto que exige o repatriamento das crianças ucranianas. A 17 de março, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra o presidente russo, Vladimir Putin, devido a essas deportações. O Tribunal de Haia também emitiu um mandado de prisão para Maria Belova, comissária russa para as crianças. Kiev estimou no início de abril que mais de 16 mil crianças ucranianas foram sequestradas e levadas para a Rússia desde o início da invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, e que muitas teriam sido colocadas em lares adotivos. De acordo com a resolução hoje aprovada, há provas de que estas crianças enfrentaram um processo de russificação, através da reeducação em língua, cultura e história russas. Essas transferências são claramente planeadas e organizadas de forma sistemática, como política de Estado, e visam aniquilar qualquer vínculo e qualquer característica da sua identidade ucraniana, segundo o texto. No Twitter, a mulher do presidente ucraniano, Olena Zelenska, congratulou-se com esta resolução, acreditando que constitui mais um passo para a possibilidade de julgamento perante a justiça internacional. O Conselho da Europa também pediu que a ONU e a Cruz Vermelha tenham acesso à Rússia para reunir informações sobre crianças deportadas e instou os dados a obterem provas de crimes, incluindo genocídio, que possam ter sido cometidos. A Convenção sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, 1948, menciona a transferência forçada de crianças entre os seus critérios de definição. Após a invasão da Ucrânia, a Rússia foi expulsa do Conselho da Europa. A ofensiva militar lançada pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14,6 milhões de pessoas, 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 8,1 milhões para países europeus, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Pelo menos 18 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento. A invasão russa, justificada pelo presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia para a segurança da Rússia, foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com o envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas. A ONU apresentou como confirmados, desde o início da guerra, 8.574 civis mortos e 14.441 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais. Que agora vamos ouvir pela voz do João é sobre um possível regresso à Star Wars Story, cuja personagem Lando, o ator Donald Glover, adoraria voltar a dar vida, segundo as suas palavras. O estúdio Lucasfilm e Donald Glover estão a discutir a possibilidade do ator participar na série focada em Lando Calrissian. A série foi originalmente anunciada em 2020, mas desde então não foram revelados mais detalhes. Glover deu a vida à versão jovem de Lando em Solo, a Star Wars Story, mas até agora ainda não foi confirmada a sua presença na série. Em palavras à JQ, o ator confirmou que está a negociar com Lucasfilm o seu regresso ao papel. Lando é definitivamente alguém que eu, com quem eu gostaria de sair, disse Glover. Estamos a falar sobre isso. Isso é o máximo que posso dizer, sem Kathleen Kennedy me castigar. Glover não revelou se a série está em desenvolvimento ativo e deixou claro que a sua presença ainda não está garantida, mas está definitivamente interessado no papel desde que o projeto faça sentido. Adoraria voltar a dar vida a Lando. É uma altura divertida para ele, disse Glover. Só precisa de ser a forma certa de o fazer. O ator continuou. Não estou interessado em fazer nada que seja apenas uma perda de tempo ou apenas um cheque de ordenado. Prefiro muito mais passar o tempo com pessoas de quem gosto. Portanto, só tem de ser coisa certa, algo que penso que isto pode vir a ser. A Mafalda hoje sugere-nos uma visita à Feira Leiria, que está a decorrer durante o mês de maio. Traça-nos uma resenha história desta feira, cuja gente remonta aos primórdios da nossa nacionalidade. Esta ancestral e tradicional Feira de Leiria é recheada de atrativos capazes de seduzir os seus visitantes. Formoso rio lixo que entre as voredes, ides detendo as águas vagarosas, até que umas sobre outras de invejosas ficam cobrindo o vão destes penedos. Francisco Rodrigues Lobo, poeta bucólico leirense, que, curiosamente, morreu afogado no Rio Tejo. A história da Feira de Leiria faz parte do património material e imaterial de todos aqueles que contribuíram para tornar esta iniciativa no maior evento do concelho. A Carta de Foral, concedida por Dom Afonso Henriques, é o berço daquela que é a Feira de Leiria e data de 1142. Contudo, Leiria só recebeu a Carta de Feira anual em 1295, já no reinado de Dom Dinis. Com a inauguração do Caminho de Ferro, em 1928, as Feiras de Leiria conquistaram uma maior atratividade, dimensão e importância. A Praça Rodrigues Lobo, o Largo 5 de Outubro e a Rua de Santana, no bairro dos Anjos, foram alguns dos locais que chegaram a ser habitados pelas feiras e mercados, ponto de encontro da população. Primeiro com a mudança para o Parque Tenente Coronel Jaime Tomás da Fonseca e para os terrenos adjacentes do outro lado do Rio Lis, onde se encontravam o circo e outros divertimentos. E, depois, com a passagem para os terrenos anexos ao Estádio Municipal de Leiria. Até 1964 teve lugar em março, sendo a partir daí realizada em maio, de forma a evitar a habitual presença da chuva. Com maior ou menor pluviosidade, a tradicional Feira de Leiria soube adequar-se ao longo dos séculos às exigências de um público crescente. A Feira de Leiria 2023 decorre no período entre 29 de abril e 28 de maio de 2023, realizando-se uma vez mais no Parque de Estacionamento do Estádio Dr. Magalhães Pessoa. O município de Leiria tem como objetivo principal continuar a posicionar a Feira de Leiria como uma das maiores feiras francas de Portugal. A já famosa Praça da Gastronomia é um dos atrativos do evento. Equipamentos de diversão, doçaria, gastronomia, empresas, automóvel e associativismo fazem parte de uma extensa lista de stands a visitar na Feira de Leiria, como já é tradição. Igualmente, os clássicos são as farturas, os churros, o algodão doce, mas também os petiscos e a gastronomia típica da região. O cartaz musical deste ano conta com nomes como Bárbara Tinoco, Nena, Calema e muitos outros, todos eles gratuitos. Divirta-se, viaja até Leiria e boa viagem! Hello, new world. All the boys and girls, I got some true stories to tell. You're back outside, but they still lied. Whoa, yeah. Take off the fufu, take off the cloud chase, take off the Wi-Fi. Take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss. Take off the weird ass jewelry, I'ma take 10 steps, then I'm taking off top off. Take off some fabricated streams and the microwave memes. It's a real world outside. Take off your idols. Take off the runway. Take off the Cairo. Take off the Sandro. Pay 5 days stay. Take off for the meal. Hella follow. Take off the far flare. Take off reception. Take off the cop with the iPad. Take off the allure. Take off the unsure. Take off decisions I lack. Take off the fake deep. Take off the fake woke. Take off the humble. Got care. Take off the gossip. Take off the new logic. That if I'm rich, I'm real. Take off the should nail. Take off the doge. Take off the Birkin bag. Take all that designer bullshit off and what do you have? Bitch. You ugly as fuck. You out of pocket. Two ATMs. You stepping to what? You out of pocket. Who you think they talk about? Talk about us. You out of pocket. Who you think they carry up us? Get back in pocket. The world in a panic. The women is stranded. The men on the run. The profits are banished. The law take advantage. The market is crashing. The industry wants niggas and bitches to sleep in the box while they making a mockery following us. This ain't monopoly. Watch it for love. This ain't monogamy. Y'all getting fucked. Jumping on what the hell is that? I gotta relax when I feel. All my descendants, they come in my sleep and say I am too real. I'm done with the sensitive, taking it personal. Done with the black and the white, the wrong and the right. You hoping for change in clericals. I know the feelings that came with burial cries. Bitch, you ugly as fuck. You out of pocket. Two ATMs, you stepping to what? You out of pocket. Who you think they talk about? Talk about us. You out of pocket. Who you think they carry up us? Serving up a look, dancing in a drop. Hello to the big step, but never lose a count. Venting in the safe house. Venting in the safe. Can I fill out my truth? I got nothing to lose. I got problems and pools. I can swim with my fate. Cameras moving whenever I'm moving. The family suing whatever I make. Murder is stacking. The president acting. The government taxing. My funds in the bank. Homies ejecting. The fence when I'm wrecking. Look at my reaction. My pupils on skates. Hold up, hold up. Let's think about this for a second. Oh. Tell me what you would do for steady. Oh. We show your show no credit. Oh. We show your bro for leverage. Oh. What a hypocrite said. What community feel they the only ones relevant? Oh. What a hypocrite said. What community feel they the only ones relevant? Oh. You out of pocket. You out of pocket. You entertain the mediocre, need to stop it. You entertaining old friends when they toxic. What's your life like? Bullshit and gossip. What the fuck is council culture, dog? Say what I want about you niggas, I'm like Oprah, dog. I treat you crackers like I'm Jigga, watch I own it, dog. Oh, you worry about a critic, that ain't protocol, bitch. Lembram-se do que falámos no início do programa? A Matilde vai agora explicar-nos no que é que consiste as maias. De norte a sul de Portugal, é usual ver-se, no decorrer do mês de maio, as portas ou as janelas das casas enfeitadas com giestas amarelas, sobretudo nos meios rurais, para afastar o mal ou as bruxas. Trata-se de uma tradição bastante antiga que se materializa na noite de 30 de abril para 1 de maio, que pretende assinalar o fim do inverno e, simultaneamente, dar as boas-vindas à primavera, com uma flor que simboliza a luz e a vida, tendo em conta a sua coloração. E por isso está também associada à agricultura, representando um símbolo de proteção e fertilidade para a terra. Em causa está uma tradição pagã que se fundiu com o cristianismo e que é celebrada das mais diversas formas, dependendo das regiões. No norte, este é um hábito bastante característico, com a população a acreditar que o simples cheiro das giestas das vassouras, cientificamente designadas de citizus scoparius, ajudam a afastar o mau olhado. Por isso, há quem inclusive, além de colocar as maias à porta, as espalhe por muitos outros sítios, como os automóveis. Tudo com o objetivo primordial de afastar o azar e potenciar a abundância. A esta tradição junta-se ainda, entre as os montes, o ritual do Maio Moço, que dita que as raparigas novas devem enfeitar um menino, o Maio Moço, e passeá-lo pela rua, enquanto dançam e cantam à sua volta. Já em Monsanto, Beira Baixa, por exemplo, é usual, no domingo seguinte ao terceiro dia de maio, celebrar-se a Marafona, uma boneca feita de dois paus, dispostos em cruz, que dá nome à festa local da Divina Santa Cruz. Nesta última semana, houve várias atividades do nosso agrupamento, nomeadamente visitas de estudo. Os do 8º ano, com a visita ao Porto, no âmbito da disciplina de História. Os alunos do 12º foram 2 dias a Lisboa, Sintra e Mafra, no âmbito das disciplinas de Português e História. Está a decorrer uma visita de estudo aos Açores, de 5 a 8 de maio, organizada pela disciplina de Moral. Agradecimentos especiais a Matilde Martins, Mafalda Correia, Beatriz Pato, José Ribeiro, João Mário, Ricardo Neves, Sebastião de Campos Alves e Maria José. E a convidada, Eugénia Cadima. Na revisão e edição de textos, Basílio Lima. Na sonoplastia, Sebastião de Campos Alves. E a todos os nossos ouvintes, continuem bem. Continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.